pra gente tentar regular, tipo, tentar segurar um pouquinho mais esses atos anti-RP que tá tendo no servidor aí, a partir de hoje, a punição in-game por anti-RPG vai ser de 800 minutos mais um aviso, tá? Então vai deixar de ser 60 minutos. Anti-RPG no jogo vai ser a mesma do fórum. 800 minutos mais um aviso in-game, entendeu? Reagiu sequestro, reagiu assalto, reagiu 3x1, tanto co-op como gangue, é 800 minutos mais um aviso. Só assim pra gente tentar acabar com o anti-RPG, porque ninguém escuta, então punindo talvez alguém vai escutar, né? Beleza? Tá todo mundo sabendo agora. Vou passar isso aqui pros admin já e a partir de hoje 800 minutos. Beleza? Tá todo mundo liberado aí agora. Obrigado.